Confirme que você é a Lima? Exato, zero. Pode voar, Mari. Voa, Mari, que você é a Lima, contato radar agora no 060, livre para o 090, chegada Mari. Conta 83, 193, decolada da El, passa 3 e 100. A 3193, está sendo a identificação, sobe o 380, voa Leda. 380, Leda, 3193. Plan 3660, reposto estabilizado. Camará, 3660. Sabe, 5728, ponte de queda, pronto. Alinhar e manter 5728, web, Jet. Ali, mantém 5728, web. Mike Papa Lima, se está presente e tiver condições de aproximação direto para a BTA, Papa Lima, chama o senhor no controlado. 130 com 10, encurtando. Mike Papa Lima. Oi, vai pousar no Pac 5, ali aéreo estado. Chama a torre, frequência de 1186. Pac 1, Índia Alfa, uma boa tarde. Essa é perfil. 3193 após Leda. Após Leda. 31 no 44, solo 3, direita, agilizando não, editor Silvio, 1219. 1219, boa tarde. Tarde, o clube, 3660, centro do tráfego, continua a aproximação, 37, o objeto aliado, aguardando a liberação de pista. Qual a liberação, 3660? Aguardando a liberação, 3660. Webjet 5728, pista no zero livre, 130 com 10, decolagem autorizada. Livre decolagem, 728 web. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Papa Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, continua a aproximação via linha litoral, reporte na vertical do farol de Itapuã. A intenção é BTA, né? Positivo, a intenção é BTA, está visual para a nave na final, para a nave na final. Gente, tem Itapuã inicialmente, na sequência a cauda do tráfego na final será autorizada para a BTA direto. Inicialmente é todo o farol de Itapuã. Inicialmente é o farol de Itapuã, o Papa Mike. O Mike Papa Lima, no solo 14, frequência livre no pátio 5, ele está. Lima. Polícia Salvador, chama 6320, boa. Informação, Oscar. 6320, acima de indicação, desce a 100, chegada Mari. Nível 100, chegada Mari. Indicou, 6320. Controle, voo no 697, poderia confirmar a altitude autorizada? Voo no 697, desce para o nível 050. 050. O Papa Hotel Delta desce 2000 pés, QNH 1096, Papa Hotel Delta. 2000, 1016, Hotel Delta. 19, outro viagem. Oi, obrigado, você vem. Lima, Papa Mike, a visual com a bola à sua esquerda? Afirma, visual. Gente, já no. Já tráfego já superado então para o EBTA, chama o solo controlado. Tem o tráfego no visual, o vento é de 130 com 10. Lima, Papa Mike. Direto para EBTA, vai lá na separação, Lima, Papa Mike. Webjet 6721, observará o pouso Airbus da TAN na curta final após a passagem, autorizado. Alinhar e manter. Pode alinhar, manter. Via Juliette até o 09. Juliette 09, 3144. Gol 1806, prossiga com cruzamento. O gol 1806 está autorizado 90 para Aracaju, saída Pucaru, Golf 677 Aerovia, 198 com 470 no nome. 5470, correto, quando pronto, são em posicionamento no 07. Chamar, pronto, gol 1806. Proa 2 no meio, limite ao localizador para o X-Ray. Voo no 697, reduzindo a velocidade, autorizado até. Até 3000 pés, 3000 pés, QNH 1096, gol no 697. 3106. Salvador, boa tarde, Webjet 5728. Web 5728, a sua identificação sobe ao 330, perfil Pucaracaju. Identificou 330, Pucaracaju, 5728, Webjet. Contato rodar na decolagem, web 5728. Oi. 1600. 1600, descent to 4000 feet, QNH 1016. Boa tarde, 101 Taker. Poxa, 6320 para continuar a descida. 6320, descida autorizada até o nível de voo 050. Qual é o estabilizado, localizador? Juno, Índia Alfa, quando bom, pronto, ponto 090, 218-6-1-4089, bom dia. Salvador, bom dia. Boa tarde, Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Sente do tráfego, continua aproximação, pista 10. Um prossegue para 17. Prossegue para 17. 1? Prossegue para 17. 17, chame para o cancelamento, então. Camarada, obrigado. Tá 3660 no solo aos 18, direita 129. 219, muito obrigado. Obrigado. Céu Delta no cancelamento. Sente, cancelado então aos 18 pela direita o circuito para o 17, chame final checado, pista 17, Papá, Hotel Delta. Chamará, obrigado. 6721, decolagem autorizada, pista 10, 130 com 10. Obrigado, 21. Alfa reporta antes da Juliette. E Alfa chamará antes da Juliette, 3660. Já. Voo no 1097, 2000 pés, reposta estabilizada. 2000 chamará estabilizado. No 600, reduz para aproximação, voo no 600. Waiting, sir. Então 3660, ingressa via Juliette até o 08. Via Juliette para o 08, tá 3660. No 7, checa o trem de pouso, vento é 140 com uma dúzia. Vente, final baixado, checado. 140 com uma dúzia, livre pouso, na 17, na volta da alta. Estabilizado com 697. Estabilizado com 697. Sente no 697, torre 118, decimal 6. 186. Sr. Salvador, bom dia. Boa tarde do quadril aeroportado. Posso esperar da 10, pronto. Usando o nível 075, descida ao 060, tipo da aeronave, é um Bravo Eco 9 Lima. Sente, obrigado. Colar 140 com 10, azul 4089. Agora, sistema 0, azul 4089. 2318. É, tá mesmo aqui, cara. Web 6721, chamou o controle? Afirmo, na sua escuta. 6721, sobe a 310, perfil Momo Frutti, o Web 6721. 310, perfil da Momo Frutti, pode ir a Frutti da presente? Rua Momo, 6721. Momo, obrigado. O TAN 3193, TAN 3193, centro 1251, secundário 13325. 251, 3323, bom dia. O Papa Romeu Kilo Serra Lima, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda na Proa Norte. Proa Norte, Kilo Serra Lima, seu limite será 2 minutos. A próxima assume tuna. Kilo Serra Lima. Esquerda, esquerda, a proa norte, 360 por 2 minutos após a proa turma africana. Mais Juliette Romeu, prossiga. Livrando o sobrevoo do Bonfício, vai com o proa de Pirajá. Gente, o Mike Juliette Romeu, proa de Pirajá, reporta sobre Pirajá. Reportará no setor de Pirajá, Mike Juliette 160, are you established? Yes, sir. Call now tower 118.6. 118.6, thank you. Prosseguindo, descendo, Xanamia 320. Xanamia 320, desce até 2.000 pés. Está pro intercepta final do ILS X-Ray. 2.000, interceptar o ILS, Xanamia 320. Turma 2 para o pouso, tropa 737, gol cruzando a cabeceira, aguarde pista livre. Vai dar. Azul 4089, decolado aos 23098, controle, boa tarde. 198, azul 4089, boa tarde. 2000 pro de Dona, onde interceptou o localizador, policiado. Autorizado descer até 3000 pés, QNH 10, 16, aqui no Serra Lima. Sente ajuste, policiado. Salvador, bom dia, boa tarde, azul 4089, passa 3000 pés na saída da Elfo, solicitar a, pro, a presente proa, devido comandante. Contato radar na decolagem 360, proa de Leda. 360, proa de Leda, azul 4089. Salvador, boa tarde, 4500, vai cruzar 180, com informações. Confere para 2000 via 1016, 5400. 00 para 2000 via 1016, obrigado. Oi, Ivana, proa de Dona, informar estabilizado, Trip. Proa de Dona, informar estabilizado, Trip, obrigado. 600, pista livre, pouso autorizado, 150 com 10. Atento aí alguns passos na curta final. Gente, livre, pouso, voando 600. Companhia da Juliette, gol menos 7. Prossiga Romeu, na escuta. Livrando aqui próximo a Pirajá, vai com a proa do Bonfim. Positivo Romeu, na minha, escuta. Na sua escuta, Mike Juliette Romeu. 6320, completa aproximação para a torre agora, 1895, tem um bom pouso. 1895, obrigado. Opa, confirmando, mudou, é 186 agora, ou 6320. 186, ok, valeu, até já. Serra Lima para 2000 de pés com 1016 na proa de Dona, informando estabilizado no LS, forma helicóptero próximo a Dona sem interferir na aproximação. É Dona, Central 2000, na proa de Dona, reporta localizador do Serra Lima. Salvador, boa, Xanam 320, estabilizou, vai passar a estrada. Gol no 697, prossegue Juliette para o 05. Juliette para o 05, gol no 697. Agora é com o centro de comando de área do Nordeste, Recife, em 12685. Copiou o controle? Copia, na escuta. Chame o centro de comando de área do Nordeste em 12685. 12685, boa. Boa. Siga 01, na escuta o controle. Eu colo aqui na vertical da Vila Policial Militar do Bom Fim, no patrulhamento da Festa Popular. 110, na escuta da Vila Policial Militar do Bom Fim. Ok, 01, mantendo escuta do controle, informa um helicóptero da Record, o Mike Juliette Romeu, no mesmo setor, em procedimentos de filmagem. Forma e visual com o mesmo. É, foi completamente modulado, não entendi nada. Poderia confirmar o Guardião 01? Alfa da Juliette, Mono 602. Gono 924, Maceió 350, copia? Copio. Autorizado 350, Maceió, via para o disco 58. Decola 10, a curva esquerda, saída Pucca, transição Aru. O controle opera em 199, decima 8 e aciona 5514 no transponder, cotejo. O lançamento é Aerostar, vento 150 com 10. Finaliza para 10 ou completa 17? 17 já. Chame pronto para o cancelamento, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, repassará. Posicionamento no 01. Tomara, obrigado. Ele me pôs o chanel? Afirmo, pouso autorizado 150 com 10 hoje. Obrigado. Estou aqui, Luciano Lima, para o cancelamento, prossegui para 17. Cancelado aos 29, autorizado o circuito pela direita no 7, chame o final checado, Serra Lima. Portará, Luciano Lima. Pouso aí, Fernandes. Obrigado, amém. Eco, mantenha a posição logo antes da Alfa e chama o solo 1219, sinal orientado para táxi Alfa, observando 37 da Gol na Alfa. 219 antes da Alfa, gente, obrigado. 5 da Chanel, identifique para 4.000 de pés com 1.016 no ajuste. 4.000, 1.016, 63 no ajuste. Guardião 01 para vocês, 4.000, por entrega. Via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, é. 5-4. Papá Romeo, Kilo Serra Lima, pista 197. Pista 17, pouso autorizado, 150 com 8, checa o trem, Serra Lima. Base para final 17, trem baixado, checado, Kilo Serra Lima. São 3805, boa tarde, Guarulhos, autorizado 340, via para o ISC 50. Decola da 10, a curva é à direita, a saída da Euleida e após Leida Bidev. Controle opera em 199, decimal 8. Aciona 5503 no transponder, corteje. Autoridade 340, São Paulo, via para o ISC 50, decola da 10, curva à direita, da Euleida após Bidev. Controle 1098 e transponder 5503, 3805. Gol 600, segue via Juliette até o 02. Juliette para o 02, gol no 600. 3805, correto, quando pronto, chame o posicionamento no 111. Bem, 3805. Hotel Catango, boa tarde, identifique, deixa ao 050, chegada é amarelo. 050, boa tarde. Chamando Recife agora em 1251, não tem um bom voo. estabilizada de nova guarda. Prossiga, Romeu, na escuta. 2345 na escuta. O 1754, decolado 32, 198, lugar. 198, obrigado, até mais. Salvador, boa tarde, com 754, decolou na Puca. 1754 na Puca, 390, vigilante. Gente, no 754. Romeu na escuta do controle, Salvador. Positivo, Romeu, 20 minutos de autonomia, reporta ingressando no litoral. Afirmativo, o Manuel Zero está na escuta. Um abraço. Parabéns pelo gol, pela operação. Chato. Para copiar, informe o padre que encontra-se. Em operação militar, sem interferir com sua aproximação, informe estabilizado. Gente, está monitorando, obrigado. Vamos lá estabilizar. 4. Boa tarde, 1328, identifique, desça para 6.000 pés com 1.016 no ajuste. Reduza 2509. Estamos reduzidos a 6.000 com 1.016. Muito obrigado. Disponha. 9 decimal 8, aciona 5510 no transponder cotejo. Estabilizando 35400 de adição. Agora com a torre 18.6 tem um bom pouso. 18.6, vamos tentar pegar. Autorizar acionamento Samitax. Torre, boa tarde, 35400, 3 milhas para Simbra, avistando. No X-Ray da 10. 2000, reporta 63. Visado, voo local prosseguindo para sobrevoo e toque remete de Veracruz, confirme. Confirme. Quebec Serra Salvador na escuta, prossiga. Ah, então TGL, Valença, Feira de Santana, Alagoinhas e após Serra Novembro, Mike Eco e só então prossegue novamente para Salvador. Zero no meio, Salvador. Chamei para ataque já. Aguarde para copiar. Travou, 4-0-0. Baixado da Lada, então, para a pista 10, pouso autorizado, 150 com 10 para o trip. Pouso autorizado na 10, 5400, obrigado. Alvo autorizado, voo local para toque arremetida em Valença, Feira de Santana, sobrevoa Alagoinhas e toque arremetida em, na Praia do Foz. Decola 1-7, a curva à direita no corredor Axé, o controle opera em 1-9.8 e aciona 0-37 a 1-1000 pés. Índia November Alfa, Coteje. Mike Juliette Romeu, até inicialmente então falou de Itapuã, aguardando o sinal direto para a Bata. Mike Juliette Romeu. Afirmativo, estou direto do farol de Itapuã, após Bata, aguardando a autorização, Romeu. Afirmativo, Mike Papa Lima, autorizado a iniciar o táxi, ingresso até o pátio da AP. Reporte liberando a pista, Mike Papa Lima. Reporte liberando a pista, o Mike Papa Lima. 5-4, agora com centro Recife em 1-2-6-8-5, tem um excelente voo. Tá certo, com centro Recife em 1-2-6-8-5, boa tarde, até logo mais. Até mais. Prossiga, Ecos e Low Ecos, já pronto para o táxi. Informe os dados POB, autonomia alternativa. 3.000, vamos ficar tanto. 3.000, tá. Pátio Uno, Índia e Alfa e no ponto de espera, se chama Torre no 86. E Juliette Rô, Águia Dourada, autorizado na presente, direto para o pátio da Bata. Chame cruzando a final da pista 10, aguardando informação de vento. Mike Juliette Rô, eu. Afirmativo da presente, autorizado cruzar a esquerda. E efetuar o cruzamento da final da 1-0. Mike Juliette Romeu rebotará livrando para receber instruções sobre o vento. Mike Juliette Romeu. 5400, Trip Airlines, no solo 40, direito 129. Direito 219. Solo, solo 2, Trip 5400, livrando de primeira direita. Uma boa tarde, taxi Via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 5-4-0. Acionamento autorizado, Índia November Alpha, reporte início de táxi. Espero 5-1, não autorizado, chame táxi. Autoridade, chamada táxi, 3-2-0. Tráfego avistado, aproximação autorizada para o pátio da Bata, chame no solo controlado, vento 130 com 08. 130 com 8, vai chamar no solo controlado da Bata, Romeu. O trip 5400 prossegue Juliette até a remota 14. Juliette, remota 14, 5400. Também ameaça 6315. Torre agora 18-6, bom pouso 6315, Gaúcha, né? 18-6, até daqui a pouco. Salvador, muito boa tarde, 6315 do Oceanair estabilizado no IANA. Gente, Oceanair 6315, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Reporte, quarta milha checado o trem. Reportará quarta milha, reportará o trem, 6315.